Começa agora, programa do Carlos Pitti. Cada enxadado uma minhoca, cada cartada é um coringão. Não perco nada no jogo, no amor sou campeão. Quem não arrisca não petisca, nem mata dois com uma paulada. Sem o cão caça com gato, sou louco de sorte, cauerada. Alô, gente, alô, meu povo, tô chegando aqui, ó, pra toda a nossa rede. Como é que você tá? Tudo bom? Beleza? Então tá bom demais. Obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela audiência de sempre, ouvindo aqui o programa Carlos Pitti em toda a nossa rede, né? Brasil, Portugal, são mais de 70 emissoras. E daqui a pouquinho, claro, você sabe que aqui no programa tem as melhores músicas da música sertaneja e também os melhores artistas. E daqui a pouco, um bate-papo exclusivo com Edson e Hudson. Já pra você, só fica ligado aqui no programa Carlos Pitti, tá bom? Ah, quer participar, quer mandar sua mensagem pra gente? Vai lá no Facebook, você manda sua mensagem para a nossa fanpage oficial no Facebook, que é facebook.com/CarlosPittOficial. Carlos Pitti Oficial lá no Facebook, tá bom? Obrigado a você que acompanha sempre. Bora começar! Ah, e daqui a uns dias tá chegando aí a nova música do Carlos Pitti. Já estou em estúdio, né? Vamos falar assim, já estou em estúdio preparando, gravando, daqui uns dias o lançamento da nova música do Carlos Pitti pra você. Enquanto isso, vamos, Minas Velhinha, vamos. Vamos matar a saudade de uma música um pouco mais antiga agora. É do CD 880 Carlos Pitti ao vivo. Quem disse que o homem não chora? E tem homem que chora de monte por aí. Bora ouvir! Nana. Quem disse que o homem não sofre em lágrimas? Tô me sentindo uma canoa perdida no rio, me sentindo de alma quente, coração vazio. Tô me sentindo um avião sem asas. Tô me sentindo uma pequena estrela em todo o céu. Tô me sentindo uma abelha sem o gosto do mel. Tô me sentindo uma onda em alto mar. E o que me faz sofrer? Quem disse que o homem não chora? Se tem um coração que chora e chama por alguém, isso quem é você? Nana, nana. Esse alguém é você? Nana, nana. Esse alguém é você? Solidão, tô carente, tô vivendo só de ilusão. E é por isso que eu choro. Quem disse que o homem não chora? Não conhece a minha história e o que me faz sofrer. Quem disse que o homem não chora? Se tem um coração que chora e chama por alguém. Esse alguém vai, nara, nara. Esse alguém é, nara, nara. Esse alguém é você, nara, nara. Esse alguém é você, nara, nara. Esse alguém é você. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. No espelho do quarto, prepara a cena. Vem de vermelho, tô passando mal. Ela dança envolvente, mexendo a cintura. Mané, quando olha, derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai, volta sendo sogrão. Ele nem imagina o que a filha é capaz, tem que ser censurado. Joga a mão e vem. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não dá, você perde a linha. Perto de papai,

parar. Sem você não dá, sem você não dá, não dá. Programa Carlos Pitti. Acompanhe o Carlos Pitti nas redes sociais. No Twitter, arroba Carlos Pitti. No Instagram, Carlos Pitti Oficial. E no Facebook, Carlos Pitti Oficial. Bora que bora, gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todo mundo. Gostou da entrevista de hoje com o Edson Hudson, é? Agora você pode assistir também os bastidores dessa entrevista lá na tvcp1.com. www.tvcp1.com e assiste a essa entrevista também lá nos bastidores, tá bom? Deixa eu falar pra você da nossa promoção. Quem foi a ganhadora da promoção aqui? Carlos Pitti mais Ramelke, igual a um passe de mágica. A sortuda, a ganhadora da promoção foi a Lucineide Bermejo. Ela é de Morungaba, São Paulo. Parabéns, Lucineide Bermejo. Obrigado por compartilhar, curtir lá. E ganhou o kit do Carlos Pitti, com CD do Carlos Pitti, mais caneca personalizada, mais produtos como cremes, né? Hidratantes, enfim, o kit completo da Ramelke. Muito obrigado e parabéns, Lucineide. Parabéns a todos. E obrigado a todos, aliás, que participaram compartilhando lá na nossa fanpage Carlos Pitti Oficial lá no Facebook. Não dá, sou um cara mortal, não tenho poderes fora do normal, pra trazer você pra ficar comigo num passe de mágica. Não esqueço quando te conheci, fui feliz tudo que eu vivi, mas agora só em pensamento a vida é fantástica. Só que não dá, sou um cara mortal, não tenho poderes fora do normal, pra trazer você pra ficar comigo no passe de mágica. Não esqueço quando te conheci, fui feliz tudo que eu vivi, mas agora só em pensamento a vida é fantástica. Está comigo. Falando em fanpage de Carlos Pitti Oficial, vamos mandar abraços aqui ao pessoal que tá ouvindo a gente em todo o Brasil, que manda o seu recado, o seu alô lá pra gente. Você também pode ir lá na nossa fanpage e mandar a sua mensagem, tá bom? Lá você acompanha tudo sobre o meu trabalho, a minha agenda de shows, por onde o Carlos Pitti anda, os programas do Carlos Pitti também. Vai lá e curte Carlos Pitti Oficial no Facebook e manda sua mensagem. Por exemplo, quem tá ouvindo nós aqui, ó, a Tiele Monteiro em Pederneiras. Alô, Tiele, beijos. A Silvinha Cristina, a Sabrina Marque, ou Marci, obrigado pelo carinho, viu? A Giovana Kubielski, de Itapejara do Oeste, no Paraná. A Paola Silva, de Charqueadas, Rio Grande do Sul. O Caio Guize, um grande abraço, Caio, em Santo André, São Paulo. A Linda Mir Laufagem, que me acompanha, a Linda Mir me acompanha, com certeza, há mais de 10 anos na minha carreira. Ela mora em Curitiba, no Paraná. Beijo, Linda Mir. A Rose Vito, em Jundiaí, São Paulo. A Eunice Barbosa, em Itu, São Paulo, interior de São Paulo, né? Obrigado, gente, pelo carinho, pelo abraço de todos vocês, ouvindo o programa Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Música nova, Rio Negro e Solimões, melhor bebê do que chorar. Bora, Brasil! Bora, Portugal, programa Carlos Pitti mais sertanejo. Arrepia! Programa Carlos Pitti. Alô, galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Vamos beber, vamos cantar, vamos cantar. Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Se não deu certo o amor, melhor beber do que chorar. A vaca já foi pro brejo, não adianta mais tentar. Nosso amor passou da hora, não dá tempo de salvar. Foi embora o boi com a corda, deu caruncho na madeira. Mas hoje eu curo essa paixão, meto o pé na solidão e saio dessa judieira. Mas hoje eu curo essa paixão, meto o pé na solidão e caio na bebedeira. Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Vamos beber, vamos cantar, vamos cantar.

gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração indo contra um sentimento. Não se desfez, recaí. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a local, te deixei a lona. O meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu. Ainda sou o mesmo, bobo apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida com você. Nova, Jorge Matheus, nocaute, quebrando tudo, e o nocaute foi pra, assim, ó, arrematar, derrubar, acabar o programa por hoje, no bom sentido, né? O programa Carlos Pitt chegando ao final, mas obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela audiência, semana que vem, tô de volta, nesse mesmo horário, aqui, ó, na sua rádio, pra você, de toda a nossa rede que escuta o nosso programa, né? Obrigado de coração, valeu, gente, tudo de bom, até semana que vem, valeu, valeu, tchau, tchau. Passou, a vida mudou, mas eu continuo seu. Ainda sou o mesmo, bobo apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida com você. Termina aqui mais um programa do Carlos Pitt. Fique por dentro do programa do Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com, www.carlospitt.blogspot.com.